Boa tarde. Boa tarde. A paz de Jesus esteja com todos. Uma alegria retornar a uma casa que gostamos tanto, que nos sentimos sempre bem acolhidos aqui, para falarmos da mensagem do Evangelho de Jesus, explicada com a interpretação que os Espíritos nos deram sobre esse dos maiores acontecimentos que ocorreram no planeta, que foi a vinda de Jesus, conviver conosco, de nos ensinar. De todas as realizações humanas, a presença de Jesus foi a mais marcante, porque até hoje a sua passagem pelo mundo repercute na civilização. Se nós formos analisar como analisam os sociólogos, os historiadores, nós vamos ver que o mundo inteiro sofreu forte influência do cristianismo, influência cultural, que muitas vezes utilizaram da força, da violência, para impor uma crença, uma influência que determinou comportamentos, hábitos. Então, realmente, desse ponto de vista bem estreito, bem limitado, a passagem de Jesus marcou a humanidade para sempre. Mas nós temos que considerar que, do ponto de vista espiritual, a presença de Jesus aqui no planeta, fisicamente, foi algo que marcou o futuro também da humanidade. Porque aqueles que preservassem verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, os verdadeiros ensinamentos de Jesus, esses seriam as gerações que permaneceriam reencarnando neste mundo. São os espíritos que conseguirem entender o que Jesus tinha para ensinar e o que ele tem para ensinar nos nossos dias, serão os que continuarão vivendo neste planeta. Nós sabemos que vivemos numa época de transição planetária, em que este mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Não será um evento instantâneo, não tem data marcada. Na verdade, nós estamos vivendo nos nossos dias todo um processo onde aqueles que têm amor, propensão ao bem, estão convidados a permanecerem neste mundo. Aqueles que são contrários ao bem, contrários ao amor, contrários à boa vontade, contrários à caridade, aqueles que acreditam que é pela força, pela violência, que se modifica alguma coisa, esses ainda estão tendo oportunidades de reavaliarem os seus conceitos, de reformularem as suas ideias. E se conseguirem mudar os seus corações, permanecerão também neste mundo. Agora, aqueles que são muito resistentes a essa renovação serão convidados, entre aspas, né, a reencarnarem em um outro planeta que não sabemos qual é, provavelmente muito distante do nosso. Em síntese, é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Parece um pouco com aquela ideia que se tem na maioria do cristianismo, de que nós vivemos o prenúncio de uma época em que acontecerão muitas catástrofes, que serão muitos problemas que a humanidade vai enfrentar, muitas atribulações, e ali supostamente Jesus vai separar aqueles que se perderão para sempre e aqueles que viverão no paraíso que se formará na Terra. Só que a concepção espírita, ela tem diferença fundamental, enorme, em relação a essas vivências. Concepção espírita, ela não prevê castigo, ela não prevê punição. O que ela prevê, o que que é? Aqueles que não se adaptam terão continuidade em um lugar apropriado a se modificarem e um dia poderão retornar a este mundo. Essa é a diferença fundamental que nós temos no Espiritismo. Não se perde nenhuma das ovelhas do Pai, como Jesus mesmo falou. Então, nesse sentido, Jesus... O Espiritismo é condizente com o que Jesus ensinou também. Porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. E qual é o rebanho de Jesus? Será que são somente aqueles que ostentam o título de cristãos? Será que é somente aquele que segue determinados preceitos de um grupo religioso? Não. O imenso rebanho de Jesus constitui-se de toda a humanidade deste planeta. Toda a humanidade é um imenso rebanho de Jesus. Porque também, de acordo com a concepção espírita, Jesus, ele é o governador espiritual desse planeta. É aquele ser que nos tem dirigido à evolução durante milênios. É um dos grandes idealizadores desse mundo maravilhoso que nós vivemos. Um mundo que tem dor, que tem sofrimento, mas que também tem oportunidade de progresso, de elevação e de transformação. Então o rebanho que o Pai confiou a Jesus é a humanidade, que hoje conta com mais de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes encarnados e deve ter um outro tanto correspondente no mundo espiritual, ou até mais. Não sabemos exatamente, mas conta-se em bilhões os habitantes da esfera física e da esfera espiritual da Terra. Todo esse é o imenso rebanho de Jesus. E nenhum se perderá. Até aquela pessoa que a gente tem como inimigo, que a gente não quer vê-lo nunca mais na vida, que a gente tem raiva, tem ressentimento, tem ódio, tem rancor, não conseguiu perdoar pelo mal que ele nos fez, ele também faz parte do rebanho de Jesus. E é estranho nós que tentamos seguir os ensinamentos de Jesus, possamos ter esses sentimentos em relação a alguém. De achar que alguém não mereça o nosso perdão, sendo que ele é tutelado do mesmo mestre que nós dizemos seguir. Porque Jesus também olha por essa criatura, por pior que ela seja. Ele também aguarda o momento que essa pessoa renove a sua mente, o seu coração e se redima dos seus erros. Então, se nós quisermos realmente compreender e entender melhor os ensinamentos de Jesus, nós precisaremos meditar mais sobre o tema perdão. Meditar mais sobre o perdão em nossas vidas. Porque o perdão, ele é uma condição essencial, fundamental, para nós progredirmos espiritualmente. Nenhum espírito evolui sem perdão, nenhum. Todos esses espíritos iluminados, que trazem grande exemplo de virtude, criaturas boníssimas que a humanidade nos deu como exemplo, todos eles são criaturas que se tornaram, em algum momento da sua existência, capazes de perdoar as suas ofensas, capazes de perdoar as ofensas recebidas. Então, se nós queremos progredir espiritualmente, nós devemos trabalhar pelo perdão em nós, por nós e pelo nosso próximo. Liberando a nossa mente daquelas lembranças amarguradas, daquelas interpretações tristes que nós fazemos sobre as pessoas. Que elas são más, que elas tinham más intenções, que elas eram perversas e por isso elas nos feriram. Porque enquanto nós alimentamos essa ideia de que o outro nos feriu por maldade, por agressividade, se torna mais difícil perdoá-los. Se torna mais resistente dentro de nós, porque o nosso instinto de sobrevivência nos coloca numa forma de defensiva. Uma forma de considerar que temos sim que nos proteger do outro, porque ele representa o mal. E nós temos que lutar para tirar da nossa mente essa ideia de bem e mal. Porque essa ideia que foi cultivada em função de uma série de questões religiosas, de concepções que o homem alimentou durante muitos séculos, e que nós trazemos lá no nosso inconsciente, da forma mais profunda, nós temos uma tendência a dividir o mundo entre o bem e o mal. Porque nos ensinaram muitas vezes isso. Nós também, erradamente, ensinamos outras pessoas isso. Que existe o bem, que é Deus, e o mal, que é o opositor de Deus. E essa concepção, nós precisamos abandoná-la. A única força real que existe no universo é o bem. O que existe que chamamos de mal é a ignorância do bem. É não reconhecer que o amor, a bondade, a caridade, o perdão, a mansuetude, que esses são valores ideais para o ser humano. É quando nós acreditamos no poder da força, da violência, da agressão, é aí que nós nos tornamos o mal. Então o mal é, na verdade, a ignorância do valor do bem. Aqueles que são ignorantes do quanto o bem pode nos fazer mais felizes do que as opções da violência, da agressão, são espíritos ligados ao mal. Por isso que todas as vezes que nós temos o ímpeto de querer punir alguém com castigos físicos, com a morte, com o sofrimento, de alguma forma nós estamos participando do mal. De alguma forma a nossa mente está se ligando à mente de outros que também pensam assim e que preferem usar a força e a violência para dominar, para subjugar. E observem, que ao longo da história de toda a humanidade, todos que usaram a força e a violência tinham até algum traço de bondade, tinham talvez algum valor, alguma qualidade. Mas no final das contas, qual foi o resultado das ações deles? Foi dor e sofrimento para todos. O saldo de quando nós agimos com a agressão, com a violência, ele nunca é positivo. Embora possa surgir algo bom, sempre surge algo que supera esse bom. É algo que é pior, algo que é nocivo. Vejam as guerras. Muitos dizem que a guerra é necessária para se estabelecer a paz. Mas depois de uma guerra, sofrem no mundo espiritual milhões de seres que viveram aqueles momentos, ou milhares que viveram aqueles conflitos. E às vezes eles amargam séculos de raiva, de ressentimento, de amarguras, em razão daquelas violências que eles sofreram e que eles praticaram também. Uma sessão em que se tratam os espíritos sofredores, é comum aparecerem aqueles que participaram de guerras há muitos séculos atrás. E muitos estão presos mentalmente a toda aquela situação de terror que eles viveram naquele momento. Então, de nenhum dos atos que o homem pratica fundado na violência e na agressão, o saldo é positivo. Sempre ficam marcas profundas. Por isso que Jesus diz que os mansos e pacíficos herdariam a terra. Porque só quando nós nos fizermos mansos e pacíficos é que nós seremos merecedores de um mundo mais feliz, de um mundo melhor, de um mundo de paz, de harmonia, de trabalho e de progresso. Mas é paradoxal a situação, porque nós só reconhecemos o valor da paz nos períodos da guerra. Ou nós só reconhecemos o valor da harmonia interior quando nós vivemos uma vida muito conflituosa. É só quando nós sentimos realmente os nossos desequilíbrios que nós desencadeamos com as nossas ações, é que nós percebemos que era melhor não termos desencadeados. E é por isso que Deus permite então o sofrimento. É por isso que Ele permite que nós soframos e sintamos o retorno em nós daquilo que nós desencadeamos. Porque assim nós vamos aprendendo na própria pele por que devemos cultivar a paz, a harmonia, o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, a bondade, tudo aquilo que é bom. Porque é ali que nós sentimos o que é o bem. O bem é isso que agrega as pessoas, que fortalece todos, que não tem nenhum vencido. E o mal é quando alguém está subjugado, enfraquecido, dominado. O mal podemos considerar que ele é a própria manifestação dos nossos instintos mais primitivos. Porque nós somos seres que já viemos de estágios muito inferiores a esses que nós estamos. Por isso que nós sempre temos que bendizer a Deus e agradecer por sermos o que somos. Porque tenho certeza, nós somos melhores do que fomos há 5 mil anos atrás. Ou há 10 mil anos atrás. Nós somos espíritos que nessa evolução que se transcorreu nesse tempo todo, nós já conquistamos alguns valores. Podem não ser muitos, podem não ser muito expressivos, mas nós já temos qualidades. É aquela qualidade boa que as pessoas são capazes de identificar em nós. É aquilo que faz com que as pessoas nos amem. O nosso grande desafio é ampliar essas qualidades, é fazer isso aflorar. E é nesse trabalho que nós estamos presentemente revestidos de uma missão importantíssima, que é da nossa renovação interior, da nossa transformação. Cada um de nós temos uma missão de salvação neste mundo. Salvar a nós mesmos daquela pessoa antiga, dos antigos instintos, do nosso primitivismo, dos nossos defeitos, para sermos aquilo para o qual nós fomos criados. Para fazermos florescer em nós as sementes que nós temos recebido nesses milhares de anos de evolução no planeta. Porque todos nós somos criaturas milenárias. Todos nós somos espíritos que estamos reencarnando por muitas vezes. Todos nós temos sentimentos que foram surgindo ao longo dessa evolução e que nós precisamos aprender a conhecê-los. Por isso que surgem provas, muitas vezes, difíceis, que a gente pergunta, meu Deus, por que isso agora na minha vida? Por que eu estou sofrendo isso agora, depois de tantas lutas? E tem gente até que desiste do bem, porque pensa assim, eu trabalhei tanto, fui tão honesto, tão leal, correto, íntegro, dedicado, e agora me vem uma situação dessa na vida. Nós não podemos nunca, meus irmãos, pensar assim. Nunca. Na verdade, hoje, quando nós passamos por uma prova difícil, é porque é o momento que nós estamos em condições de passar por ela. Toda essa história anterior de dedicação ao bem, de esforço, de agir corretamente, foi a nossa demonstração de boa vontade, foi o nosso preparo para hoje, fortalecidos, enfrentarmos as provas que nós temos, os problemas que nos batem às portas. Nenhum de nós está desamparado nessa luta, ninguém. Todos nós temos o auxílio para superarmos isso, porque a prova ela só chega na vida do espírito quando ele está em condições de aproveitar aquela experiência que a prova trouxe. É que nós, muitas vezes, por ilusões que nós cultivamos por muito tempo, nós achamos que isso é um castigo de Deus, é uma punição, ou é uma maldição que alguém nos lançou, ou que é algo que alguém fez contra a gente, hoje se volta na nossa vida. Mas não é. Todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós desencadeamos em algum momento da nossa evolução. E hoje nós temos condições de superá-las. O ditado tão antigo e tão muitas vezes repetido, de que Deus não põe fardos mais pesados que os ombros possam carregar, ele é verdadeiro. Todos nós temos a força para vencer as nossas dificuldades. É que o desespero, a desconfiança, a descrença e muitas vezes o pessimismo que nós cultivamos no dia a dia, tira de nós essa força. Porque diga a você mesmo, todos os dias, que você é incapaz, que você é doente, que você não tem jeito, que a sua vida é um atraso. Diga isso todos os dias e você passa a acreditar nessa ideia. E a sua vida se transforma numa vida de desgraçado realmente. Ao contrário, diga-se abençoado, diga-se protegido, diga-se auxiliado e a sua vida será. Não porque as palavras mudam instantaneamente a nossa realidade, mas é porque as nossas palavras nos levam a uma sintonia, porque elas refletem o nosso pensamento. E quando eu penso que eu sou abençoado, eu me ligo com quem? Mentalmente. Com espíritos benfeitores, com espíritos do bem, que irão me ajudar nessa prova. E eles irão me orientar, irão me conduzir, irão me assistir, irão me inspirar ideias renovadoras sobre a minha vida. E eu vou conseguir vencer a prova. Quantas pessoas poderiam, e isso era muito comum na tradição cristã mais antiga, davam testemunhos de que passaram por períodos de muita luta, mas por não terem perdido a sua fé e a sua confiança em Deus, venceram grandes obstáculos. Quantos de nós esquecemos que nós mesmos temos esse testemunho para dar sobre nós mesmos? De períodos difíceis em nossas vidas, que nós não sabíamos o que íamos fazer no dia seguinte para a solução de um problema que nos cobravam tão intensamente uma resposta. E nós vencemos aquela fase. E superamos aquele problema. Porque nós trazemos, para quando viemos para cá, um determinismo. O de acertarmos. Deus programou cada uma das suas criaturas para se tornarem boas. E é nisso que nós temos que acreditar todos os dias. Deus nos criou para sermos espíritos puros. É da nossa essência e é do nosso destino e é a nossa realização um dia nos tornarmos seres como Jesus, capazes de amar, capazes de participar da criação divina, capazes de perdoar infinitamente, capazes de orientar outros. É da nossa natureza isso. Nós fomos criados para nos tornarmos espíritos puros. E temos que acreditar nisso todos os dias. E perseguir isso como uma meta todos os dias. Ao acordar, agradecer a Deus a bênção de estarmos mais uma vez neste mundo maravilhoso, neste planeta fantástico, que apesar de todos os desequilíbrios que o homem cria na superfície do planeta, essa máquina admirável continua sustentando a vida, que é um fenômeno extraordinário. Quando estudamos as leis químicas e físicas do universo, tudo conspira contra a vida. A radiação que existe no universo, as colisões, tudo. As substâncias químicas, mas a vida tem uma propriedade impressionante de ter surgido nesse planeta e ter se adaptado e moldado o planeta. E esse sistema admirável que é o mundo funciona de maneira impressionante. Nós não conseguimos obter do nitrogênio que está na atmosfera um átomo sequer. Mas nós temos as trabalhadoras, as bactérias no solo que retiram e passam para os vegetais e nós ingerimos e esse elemento químico passa a fazer parte do nosso corpo. Nós não conseguimos produzir uma molécula do gás oxigênio, mas seres admiráveis, pequeninos trabalhadores incansáveis, produzem esse gás em toneladas diariamente na superfície dos oceanos e nas florestas. E nós nem percebemos isso. As forças impressionantes que mantêm esse planeta num equilíbrio admirável. A força da gravidade, a força que envolve a rotação, a translação da Terra. E esse mundo é impressionante como ele é capaz de se renovar. E nós esquecemos de agradecer a Deus a bênção de acordarmos neste dia e podermos mais uma vez estar aqui para evoluir, para aprender, para crescer. Então, ao amanhecer, nós temos que agradecer a Deus a bênção de mais um dia e nos propormos a entender que tudo que nós vamos enfrentar naquele dia faz parte dessa incrível experiência de evoluir espiritualmente. O trabalho doméstico, cansativo, exaustivo, rotineiro, ele é uma oportunidade de crescimento espiritual. Nos conduzirmos pelas ruas até o nosso trabalho é uma oportunidade de crescimento espiritual. Iniciar uma jornada de trabalho no nosso emprego é uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque em cada uma dessas atitudes ou ações que nós vamos praticando, nós poderemos fazer ali o melhor de nós. Podemos fazer aquilo com amor, com boa vontade. E aquilo beneficia alguém. E aquilo ajuda alguém. E aquilo pode mudar a vida de alguém. Hoje mesmo me recordava de uma pessoa que algum tempo atrás, ele vendendo um produto ali no farol, e era um dia que eu estava bem triste, algumas preocupações, e ele ofereceu o produto, eu comprei, e ele agradeceu de uma forma tão amorosa, tão cheio de boa vontade, talvez ele tenha percebido que eu não estava bem, que ele transmitiu naquele agradecimento e no desejo de um bom dia para mim, ele me transmitiu uma vibração muito boa, muito positiva, que mudou o meu ânimo naquele momento, que fez repensar todas essas coisas que nós estudamos e falamos na Casa Espírita, e fez diferença para o meu dia, a atitude. Então veja, nós estamos em cada momento, em cada situação da nossa vida, nesse grande trabalho da evolução. Já pararam para pensar quanto de bem nós podemos produzir? Muito. Podemos produzir o bem o tempo todo. Podemos produzir o bem até quando nós estamos quietos, porque o nosso pensamento pode estar em sintonia com o mais alto, pedindo, por exemplo, numa prece, por alguém que nós sabemos de necessidade. E nós esquecemos que tudo que nós estamos fazendo e manuseando diariamente, nós estamos imantando com o nosso magnetismo pessoal, com as nossas vibrações. E às vezes nós preparamos um alimento com tanto amor, por isso que o alimento de casa tem um sabor diferente. Por isso que ele tem uma química diferente que a gente não sabe explicar. Foi feito com o mesmo ingrediente que foi feito lá numa cozinha industrial. mas o preparo, o jeito, imprime o amor, imprime ali essa vibração. Então imagine que cada coisa que nós vamos fazendo no dia a dia, nós vamos imprimir o desejo que nós queremos que as pessoas tenham uma vida melhor, mais feliz, uma vida com mais paz. Parece que isso tudo é algo inexistente, real, mas não é. Os espíritos, quando vieram se comunicar e dizer sobre toda essa realidade que existe espiritual envolvendo a humanidade, veio para nos ensinar que tudo que nós fazemos produz reflexos na vida, tudo, o tempo todo. O tempo todo nós estamos gerando o bem ou o desequilíbrio de acordo com a nossa disposição em lidar aqui. Então aqueles que preparem alimentos, aqueles que preparam os alimentos, faça com muito amor aquela tarefa e esse alimento estará impregnado dessas vibrações. Aquele que produz algo que vai passar pela mão de outras pessoas, faça com bastante atenção, com bastante carinho e aquilo se transmite na forma de uma vibração que passa por aquele objeto. E às vezes nós não vamos produzir nada concreto, nada material que chegue às pessoas. Às vezes nós só falamos diariamente. Damos orientação, por exemplo, num telefone sobre um determinado produto. Nós podemos transmitir, através da nossa voz, essas vibrações de paz, mas para isso é importante que o nosso coração esteja em paz também. E poderemos ter um dia excelente, produzindo bem onde nós estivermos. Isso tudo é o processo da evolução que nós estamos hoje passando. Quando nós somos conscientes de que tudo que nós fizermos, estaremos, de alguma forma, trabalhando pelo nosso progresso e pelo progresso do nosso irmão, nós estamos nesse grande processo de renovação do mundo. Esse grande processo de transformação, de crescimento, de renovação da humanidade. E poderemos nós mesmos estar revertendo o nosso destino para permanecermos nessa terra do amanhã iluminada que irá se abrir, que irá se desenvolver nesse planeta. Os próximos séculos são muito promissores para a humanidade. Essa fase que nós estamos vivendo agora é só um período. É uma fase de transição mesmo. Por isso que vale a pena nós nos concentrarmos nos ensinamentos espirituais, nas mensagens dos Espíritos. Buscarmos a inspiração no Evangelho de Jesus todos os dias, para fortalecermos em nós essa disposição de sermos amantes das boas obras, amantes do bem, amantes das coisas boas que existem na vida, de oferecer às pessoas todo o bem que nós estamos desejando para nós e para nossa família, e fazermos isso em nossas tarefas diárias. E aí nós estaremos sendo realmente seres nos preparando para essa humanidade vindoura. Nós talvez não vejamos nesta encarnação os resultados disso, mas nós veremos nas reencarnações futuras. Talvez nós já sintamos um resultado diferente desde já, que é a paz que toma conta de nós. Quando nós estamos em sincronia com esse grande movimento de evolução, de transformação do mundo, nós ganhamos força, ganhamos certeza, fé. Não há medo que nos abata quando nós estamos revestidos dessa boa intenção perante a vida e desse esforço permanente. Por quê? Nós estamos em sintonia com todos esses pensamentos harmoniosos, amorosos, que envolvem o planeta. Imagine o que Jesus agora está fazendo na sua condição de vida, que para nós escapa de imaginar como ele vive. Ele não vive como os espíritos que desencarnam daqui e vão viver em colônias espirituais. Porque nós, quando morremos, ainda estamos tão condicionados com a vida humana, com a forma humana, que nós precisamos habitar do lado de lá tudo que é parecido com aqui, porque a gente não conseguiria ter uma vida puramente de pensamento, de sentimentos. Não conseguiríamos. Então nossa vida é limitada à forma ainda. Mas imagine o que ele está nessa condição extraordinária como ele é, o que ele está fazendo. Imagine os espíritos amorosos que são seus auxiliares mais próximos. O que eles estão idealizando para a terra do amanhã? esse reino dos céus que ele veio anunciar há 2000 anos atrás. Esse reino dos céus que ele disse que um dia se implantaria aqui. Essas inteligências superiores do universo, elas estão aqui idealizando o mundo do amanhã. Só que entre eles e nós, há uma série de outros seres de grande boa vontade também, trabalhando por esse progresso. Só que toda essa idealização, ela consegue se materializar no mundo através de quem? Da ação daqueles que estão encarnados. Somos nós os operadores desse bem que pode se implantar na Terra. Somos nós, através de cada ato, de cada palavra, de cada intenção, de cada prece que nós fazemos, que estamos transformando o mundo. Por isso que quando nós ouvimos notícias tristes do que se passa em outras terras, ao invés de nós pedirmos uma intervenção com violência contra aquelas pessoas, oremos. Peçamos a Deus que envolva o coração daquelas pessoas tão perturbadas que causam ódio e sofrimento. Não precisa ninguém pedir uma reação violenta, porque eles já desencadearam essa reação. Ao praticar uma violência, eles sentenciaram eles mesmos a reverterem para eles a violência em algum momento. Então nós não precisamos pedir castigo para ninguém. Cada ação ruim que nós praticamos, já junto vem uma sentença. Nós vamos sofrer daquilo em algum momento da vida. E eles também. O que eles precisam é de compaixão, de misericórdia. E é o que nós temos que fazer quando recebemos essas notícias tristes, desanimadoras, que no fundo fazem parte de um grande movimento para enfraquecer as pessoas de boa vontade. Há muita má intenção dos mesmos que querem dominar a humanidade pela força, pela violência, em espalhar nas pessoas a falta de esperança, a falta de fé, espalhar nas pessoas o pessimismo, a agressividade, porque é isso que enfraquece o bem. Isso não quer dizer que nós vamos negar os problemas, que nós vamos deixar de reconhecer as manipulações que criam na sociedade, não é isso. Mas nós não precisamos odiar ninguém, não precisamos desejar o mal para ninguém. Peçamos, acima de tudo, que Deus mude esses corações, que Deus renove essas mentes, que acorde essas pessoas para as responsabilidades maiores que eles têm com a vida. Da nossa parte, nós estaremos oferecendo o melhor para que esse novo mundo se implante. Senão, terá sido inútil a nossa tentativa de seguir Jesus, de tê-lo buscado através de várias religiões, de tê-lo buscado um dia na casa espírita. Terá sido inútil para nós ter tentado ser cristãos se nós não cultivarmos em nós esse espírito de boa vontade. Esse espírito de amor, de dedicação, de respeito, de integridade. Ainda que nos custe muito sermos íntegros, sejamos. Ainda que nos custe muito ser honestos, sejamos. Ainda que nos custe diariamente fazer as coisas com boa vontade, continuemos. Porque depois virão as colheitas. Depois virão os resultados no futuro e nós nos sentiremos profundamente felizes de termos sido a parte que contribuiu para toda essa renovação da sociedade. Por isso que nos mantenhamos firmes, independente do que acontecer. Sempre pensando no bem, falando no bem e agindo no bem. Quando um pensamento pessimista nos ameaçar, nos colocar medo, pensemos: o governador espiritual dessa terra, ele tem o controle de tudo. Ele continuará determinando e agindo para o melhor. O que me cabe é mudar o mundo? Não. É mudar apenas ao meu redor. As minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações. É isso que nos cabe a cada um de nós. Se quisermos ser realmente seguidores de Jesus, seus discípulos, é assim que devemos agir todos os dias. E como que nós fazemos para ter essa força, para termos essa coragem de viver a vida integramente? É através da oração, através do estudo. Porque quando nós estudamos e compreendemos tudo se torna mais fácil de ser administrado. Nós passamos a refletir de uma forma diferente. E quando nós pensamos diferente, o nosso pensamento se liga ao pensamento deles, que dirige a evolução do planeta. E aí nós entramos em harmonia, em sintonia com essas forças poderosas do bem que direcionam a evolução do planeta. E nós passamos a agir no bem. E a prece é a nossa tentativa diária de buscar esse auxílio. Por isso que nós devemos ter a oração como uma prática diária, permanente no nosso dia. Nós vamos orar a hora que acordamos e podemos orar a cada momento do dia. E o orar nesses momentos do dia, às vezes é um pensamento que levamos a Deus. Não é repetir o Pai Nosso, ou uma Ave Maria, ou uma prece que nós lembramos. Não é ficar longo tempo falando e pensando mentalmente com Deus. Embora até possamos fazer isso. Mas é aquele momento que a gente se depara com um momento difícil e a gente fala, Deus, me ajude nessa hora, Senhor. Tenho certeza que nós somos fortalecidos naquele momento. A oração ao longo do dia é esse instante que nós lembramos a nossa origem espiritual. Que nós somos seres em evolução. É aquele momento que nós pedimos ao nosso Espírito Protetor que nos intua na solução daquele conflito mais desafiador do dia. É um pensamento e as pessoas nem percebem aquilo. Mas quem está espiritualmente nos observando percebe que uma luz intensa irradia da nossa mente. E ela alcança o infinito. E essa luz se intensifica porque vem uma resposta. Na forma de uma força, de uma intuição, de uma certeza, que nem sempre a gente consegue ter naquele momento. Mas depois, na correria, no dia a dia, a gente decide e dá certo. Por que que tem momentos que a gente age, nem pensou direito e escolheu a melhor opção? Foi porque nós estávamos predispostos a receber a indicação do que era o melhor a fazer. Por isso que no momento mais difícil do dia, às vezes é melhor a gente pedir uma pausa. Ah, vou pensar nisso e eu já te dou uma resposta sobre isso. Se vê que a situação está engrossando, silenciamos e não prosseguimos uma discussão, por exemplo. E nós fazemos esse pedido. E depois nós voltamos a tratar daquele assunto, daquele conflito, daquele problema. E aí a gente percebe que a gente está calmo, que a gente tem até uma ideia melhor para a solução daquilo e que ele nem era algo tão difícil assim. Mas é porque nós recebemos a intuição do que falar e do que fazer. Porque Deus cumpre aquilo que Ele nos... que Jesus disse que Ele cumpriria. Jesus, numa ocasião, disse que tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos daria. E as pessoas, de maneira infantil, acharam que era carro, casa, que era emprego, dinheiro, 6 dezenas... Deus até pode dar essas coisas. Mas tem coisas mais preciosas que Ele nos oferece fartamente. Que são essas atitudes, esses pensamentos, que são muito mais importantes do que qualquer bem material. O que é mais importante? Milhões ou ganhar um irmão que vai ser um vínculo espiritual para sempre com você? É o vínculo espiritual. Então aquele que às vezes a gente está em atrito, está em dificuldade, e a gente encontra um caminho de paz com ele, nós trouxemos aquela pessoa para o nosso lado. Aquilo é um vínculo que nós criamos para o infinito. Aquilo tem muito mais valor do que qualquer coisa material. Então o que Jesus disse que Deus nos daria é isso, fartamente. Porque todas as coisas se encaminham quando nós estamos nessa busca do equilíbrio, da paz, na vivência diária que nós temos. Tudo se encaminha. Foi por isso também que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado. A busca do reino dos céus é essa da evolução espiritual, é da renovação interior, do crescimento interior, da mudança dos nossos pensamentos. Essa é a busca do reino dos céus. E tudo na vida se encaminha. Chegará até nós o que nos cabe nessa vida à medida que nós estamos buscando esses bens espirituais. E muitas pessoas às vezes se surpreendem que certas situações aparentemente intransponíveis se removeram das suas vidas. E ela fala, eu nem sei o que fiz. Mas essa pessoa, ela deve ter agido em momentos que ela favoreceu a vida, porque ela se dispôs ao bem, porque ela procurou o bem. E as coisas se solucionaram naturalmente. Por isso que Jesus disse também que nós não precisávamos nos preocupar com o que comeremos, com o que beberemos ou o que vestiremos no futuro. Porque Deus supre os seres mais inferiores da natureza, porque Ele não supriria a nós, seus filhos tão amados. Então é esse pensamento positivo de confiança que nós temos que todos os dias nos revestir. Com confiança, com fé, com certeza e fazendo o melhor das nossas vidas. Nós estaremos nesse grande movimento de transformação, de renovação do mundo. E nós estaremos nessa grande obra de melhoria de nós mesmos e das outras pessoas também. Estaremos contribuindo para tudo se transformar. Jesus conhece o coração das pessoas, sabe a boa vontade de cada um, sabe o desejo de cada um. E o Mestre, ele aguarda que nós trabalhemos para que a sua mensagem se implante no mundo de uma forma mais efetiva. Não mais pelas pregações exteriores, mas por aquela pregação interna, em que vamos pregando o Evangelho para nós mesmos e não para o nosso irmão. E vamos vivendo essa mensagem dentro de nós mesmos. E isso vai se transparecendo para as outras pessoas. Vai se revelando. E isso vai contagiando as outras pessoas. E elas não precisaram ouvir uma vez da nossa boca que nós seguimos Jesus. Elas vão nos reconhecer seguidores de Jesus. Então isso nós temos que procurar dia a dia. Nessa tentativa, nessa busca. Muitos buscaram Jesus por muito tempo. Os primeiros discípulos de Jesus foram apresentados a ele por João Batista. Uma certa ocasião, Jesus estava andando e Jesus ainda não tinha escolhido ninguém para ser seu discípulo. E João Batista, vendo Jesus, sabendo quem era Jesus, disse então para André e um outro discípulo que o Evangelho não registrou qual era, disse assim, ele é o esperado, ele é o Messias. E eles sabiam que eles deveriam seguir Jesus. E eles começaram a andar atrás de Jesus, Jesus caminhando, e esses dois discípulos caminhando atrás de Jesus. Até que Jesus, certamente percebendo a presença dos dois, se virou e perguntou, que buscais? O que vocês querem? E um deles disse assim para Jesus, onde o Senhor mora, mestre? E aí Jesus entendeu, por estar sendo chamado de mestre, eles desejavam mestre. E aí Jesus disse para eles, venham comigo. Jesus naquele momento já tinha reconhecido qual era a intenção deles, já sabia o que eram os espíritos que iriam auxiliá-lo a levar aquela mensagem naqueles tempos tão distantes. Isso deve ter ocorrido num entardecer como esse, por volta das 4 horas, nós já estamos quase 6 horas, já são 6 horas. Deve ter sido numa tarde maravilhosa, iluminada, e eles foram então convidados por Jesus, e eles passaram a noite toda recebendo ensinamentos de Jesus. Essa pergunta que Jesus fez para eles, nós podemos colocá-la de uma forma simbólica para nós, como se nós tivéssemos essa pergunta feita por Jesus para cada um de nós, todas as vezes que nós queremos notícias do Evangelho, todas as vezes que nós queremos saber sobre vida espiritual, o que efetivamente nós estamos buscando, o que nós estamos querendo ao nos aproximarmos da mensagem de Jesus. Muitos vêm em busca da cura do corpo, da cura da alma, da cura das suas dores mais interiores, mais profundas. Muitos buscam a solução de problemas materiais ou de conflitos familiares. Mas só são convidados por Jesus quem vai além. Quem procura nele um mestre a seguir. Porque muitos procuraram depois Jesus e foram curados e também se tornaram seus discípulos. Mas aqueles que buscam Jesus para aprender sobre as leis divinas, como se transformar, como se renovar, são admitidos como discípulos de Jesus. São chamados e são convidados a partilharem desse conhecimento espiritual extraordinário que ele nos trouxe há 2000 anos. E que o Consolador, no século XIX, o Espiritismo fez, foi fazer ressurgir toda a essência desses ensinamentos, tirando dos escombros que nós criamos por tantos séculos da religiosidade exterior. E nós somos convidados a nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus. Todos nós que tomamos contato com essa literatura espírita que explica e destaca a mensagem luminosa do Evangelho, recebemos esse convite também. Mas recebemos essa indagação. O que nós estamos realmente buscando? Porque aquilo que nós buscarmos, nós vamos encontrar. Eu quero sua cura, eu encontro a cura. Mas a doença volta novamente. Eu quero a solução do meu conflito, ele vai ser solucionado em algum momento, mas outros conflitos virão. Eu quero a solução do problema material, ela até vem, mas outros problemas materiais virão. É só quando nós nos transformamos realmente, nos renovamos e renascemos em Cristo, que não tem nada a ver com nenhum formalismo, nenhum ritual, é algo puramente interno. É ali que nós realmente fazemos diferença em nossas vidas com a mensagem de Jesus. É ali que realmente nós nos transformamos. É quando essa mensagem passa a fazer mais sentido para nós. Ela toca mais profundamente o nosso coração. Ela nos faz pensar mais profundamente. Então sempre pensemos nessa pergunta que Jesus endereçou a esses dois discípulos. André e um outro que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35 e seguintes, não registrou. O que buscais, vocês que me seguem? Fica para nós meditarmos. O que nós buscamos hoje nesta tarde, esta casa tão amorosa que nos fala da mensagem de Jesus. Que aquilo que nós buscamos é o que nós vamos encontrar. Queremos soluções rápidas e imediatas? Poderão vir. Ou nós queremos uma nova vida? Ou nós queremos uma renovação realmente interior? Dependendo do que nós quisermos, é o que nós vamos conseguir. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos abençoe, nos dê a todos uma semana maravilhosa, não sem problemas, mas com muita força para a gente vencer cada um deles. Que Jesus abençoe o lar de todos. Muito obrigado, gente.